Tô de volta dando ideia sem sair do tom. Se o hip hop está na veia, nossa aquisição. Batida forte sim, eu sou um dançante assim. Toda paz fica parado, você pode sentir. Sempre curtindo as paradas aqui na Zona Sul. Disse que todas as quebradas há algo em comum. Uma vida melhor, consciência e diversão. Se procurou tá aqui, viaje no meu som. Aumente o volume, bota as caixas na rua. Bate cabeça de boys, cada um na sua. Agora é meio-dia e o rap rola solto. E quem sabe hoje à noite rola aquele encontro. Olha lá, mano, veja quem tá chegando. O papo é bom, de firmeza as minas tão colando. Rola cerveja, troca de olhares, desejo. O proceder aqui consta, há muito respeito. A banca é 7 real, playboy que vem paga um pão. E se conforma, pois nunca vai conseguir ser igual. Com dinheiro é muito fácil, todo mundo é feliz. Eu quero ver, tira onda, sem dinheiro. Periferia em festa, não paga comédia. Se quer colar, vem. As portas estão abertas, todo mundo numa boa. O dia arrebentou, a noite vem chegando. E a nossa festa só começou. A nossa festa começou. O nosso funk vai rolar. Salão, DJ tá lá em cima, sempre detonando o som. Os meus olhos procuram a gata que me escolheu. A minha mina é firmeza, o privilégio é meu. Na minha goma já avisei para não me esperar, pois a noite é minha casa, meu único lar. Cada hora que se passa, mais malucos estão chegando. O salão está lotado, todo mundo dançando. Curti só para esquecer os trampo ou a correria. Fim de semana é outro esquema, só alegria. Periferia, na humildade prevalece. E mesmo sem dinheiro, todo mundo se diverte e segue assim. A vida do povão não tem aqui, pega ali. Prevalece a união, paz pros irmãos. É só isso que eu vou pedir. Eu tenho fé em Deus e sei que ele vai me ouvir. Se liga aí, a noite está no fim. Vou pra casa com minha mina e vai terminar assim. O esquema é esse, divertimento sempre em paz. Então seja consciente, treta jamais. A nossa festa começou. O nosso funk vai rolar. Agite, cante, faça acontecer. Do muro saia de cima, olha aquela mina. Não tira o olho, parece que vai te comer. Liberte seu pensamento, mano, esse é o momento. Sente a resposta e você não vai se arrepender. E o que é bom não se esquece. E o DJ faz scratches. E se deu tudo certo, foi porque você acreditou. Se liga na fita, mano, a nossa festa só começou. A nossa festa começou.